Estendam as mãos, vamos abençoar a vida do Tom. Senhor, nós te agradecemos de novo que tu estás enviando tua palavra a nós. Nós queremos, como tu disseste na oração em João 17, tu oraste ao Pai e disseste a respeito dos teus discípulos, eu lhes trouxe a tua palavra e eles a receberam. Nós queremos resposta, ser resposta dessa oração nesta noite. Queremos receber essa palavra que traz para nós, Senhor. Cercamos a vida do Tom em oração, guardamos a sua mente e seu coração, que ele possa transmitir o que recebeu de ti. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Podemos abrir juntos as escrituras no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 11 até o 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos. Creio que todos nós temos lido toda a Escritura, amém, queridos? O Antigo e o Novo Testamento. E quando eu estava lendo o livro de Samuel, e eu quero que, por favor, os irmãos abram também em Samuel. Samuel 17. Deus me falou alguma coisa e me permitiu compartilhar com vocês hoje, linkando esse texto que nós lemos de Romanos, capítulo 13. A primeira vez que eu ouvi algo parecido sobre isso foi num lugar onde fisicamente não existe. Era chamado o Tabernáculo da Fé. Ficava atrás do Hospital Lazzarotto, que não existe também mais. E eu vi um amado irmão falar sobre o nos revestir de Cristo, nos despir de nós mesmos, do velho homem, e nos revestimos de Cristo. E aquilo marcou a minha vida, porque o irmão fazia, ele colocava o casaco, tirava o casaco, dizia assim, agora, ó, isso é se desistir. É? E dizia, vamos revestir. E passando os olhos na palavra, em 1 Samuel, lendo, e Deus me falou que há uma coisa que precisamos sempre estar lembrando. Sempre estar lembrando. Sempre existem irmãos chegando entre nós, irmãos que foram batizados há um mês, dois meses. E quanto àqueles que já ouviram, os mais velhos, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos sondar e ver o que disso precisamos, o que disso precisamos ser relembrados, se há alguma coisa que o Espírito queira falar conosco, trazer a nós, a nossa lembrança, porque é um ensinamento da palavra. Nesse capítulo 17, então, de 1 Samuel, nós temos aqui uma situação de uma guerra entre Israel e os filisteus. E vocês conhecem a história? Porque nesse capítulo fala do desafio, o subtítulo, que não consta no original, mas fala aqui na minha edição da Escritura, diz assim, o desafio de Golias. Então eu quero ler alguns versículos com vocês. 17:1. Ajuntaram-se os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte ao lado de Dalém, e os israelitas num outro monte ao lado da Quém. E entre eles, o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, mais ou menos 2,90 metros, por aí. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, mais ou menos 57 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como de eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, os filisteus espantaram-se e temeram muito. Como eu sei, e vocês também sabem, que o Espírito Santo inspirou as Escrituras, nada foi escrito de modo humano, mas foi homens inspirados, escreveram toda essa Escritura, eu fico pensando nos detalhes que aparecem desse homem aqui. A altura, o peso da armadura e o peso da ponta da lança, que era quase 7 quilos. Eu creio que Deus quer mostrar aqui que esse homem visualmente era um guerreiro e um problema muito grande para Israel. Além disso, tinha um escudeiro na frente desse homem. Então esse homem saiu, deixou todo mundo lá atrás e afrontou. Ele era guerreiro e ele afronta todo o exército de Israel. Agora acompanhe aqui o versículo 24. Vamos para o mesmo capítulo, no versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Havia uma preocupação tão grande, Saul disse, olha, eu isento de impostos para sempre a casa do cara que vencer. Imagina não ter que pagar nenhum DARF no final do mês, para o resto da vida. Nem os filhos, nem os netos. Segundo presente, casar com a filha do rei. Ser genro do rei. E ainda cobrir de toda a glória. Mas Davi não estava preocupado com isso, ele diz no versículo 26, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu estou só colocando para a gente poder entender o contexto para que facilite para todos nós o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Versículo 32. Aqui é uma conversa entre Davi e Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como um urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Esse é o contexto. Agora eu vou dizer o que Deus falou para mim e quero compartilhar com vocês. Nós estamos numa batalha constantemente. Uma batalha que Jesus já venceu por nós. Alguns irmãos dizem que nós temos essa batalha para permanecer no lugar de vitória que Jesus já nos deu. Aqui se apresenta uma situação bem difícil. Um homem guerreiro, certamente com um currículo grande de vitórias, ninguém queria ir, e chega um rapaz e diz: eu vou. E o rei Saul disse: tu não tem condições de ir. Tu és jovem, e ele guerreiro desde a sua juventude. Ele já era um homem adulto, maduro, acostumado com a guerra. E Davi diz assim: olha, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e ele conta a história do leão e do urso, e diz assim: Deus vai fazer o mesmo comigo em relação a esse homem. Ele não é diferente. E o Saul saiu. Nós temos nossas batalhas, às vezes batalhas internas, tão grandes quanto essa que Davi estava enfrentando. Nós temos batalhas, às vezes, externas, batalhas pelos outros, que nós, movidos pelo Espírito Santo, lutamos com os irmãos em oração, em palavra de ânimo, que os irmãos lutam e nós estamos lutando junto com eles. Viu, meu irmão? Minha irmã, não está sozinho. Mas às vezes as batalhas parecem tão pessoais e tão difíceis. E Deus me falou sobre a atitude, disse assim: Everton, repara a atitude desses dois homens. Eu quero que vocês, continuando a acompanhar, olhem o versículo 38. Depois que ele diz no 37, vai-te, o Senhor seja contigo, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu da sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Vocês conhecem a história de Saul? Saul era um homem de uma estatura muito grande. A palavra fala que ele sobressaía dos ombros para cima da congregação. Era um homem bonito. Um homem que Deus disse que seria rei em Israel. Mas se a gente der uma olhadinha para alguns capítulos para trás, nós vamos ver que no segundo reinado, no segundo ano do reinado de Saul. Ele fez uma coisa numa batalha contra os filisteus. Deus disse através do profeta: espera e não sacrifique, eu vou chegar e vou sacrificar. E Saul, sob pressão, os filisteus acampados, o pessoal, aquele burburinho, sob pressão, e ele olhando, e o profeta não vem, e o profeta não vem, e passou um dia, passou dois dias, e o negócio não acontecia, o profeta não vinha sacrificar, Samuel não chegava onde eles estavam, e o pessoal começou a... olha os filisteus. Aí ele, sob pressão, não resistiu, não obedeceu à voz de Deus, não obedeceu uma orientação clara de Deus, trouxe e sacrificou. Ele não tinha nem o direito e nem a necessidade de fazer isso. Quando ele terminou de sacrificar, a palavra fala que logo depois, naquele exato momento, chega Samuel e fala com ele: o que que tu fizeste? Aí ele colocou, disse: olha, o pessoal estava indo embora, estava preocupado, eu trouxe a estola, trouxe as coisas, sacrifiquei aqui. Primeira reprimenda de Deus. Muitos de nós, sob pressão, e nós sofremos pressão, muitos de nós, sob pressão, podemos ter essa atitude. Não uma atitude de Jesus, mas uma atitude de partir para algo que Deus não mandou a gente fazer. A segunda vez que Saul é repreendido é contra os amalequitas. Não havia nenhuma pressão, mas Saul resolveu poupar o rei Agag e o melhor lá das ovelhinhas e tudo. Deus falou assim: destrói todos, assim como eles fizeram com Israel, não fica nenhum. Então Saul vai lá, peleja, acaba com tudo, mas agora não há pressão sobre Saul. Ele decide: agora eu vou poupar o rei. Aí Samuel vem para ele e diz assim: que é isso que eu estou ouvindo? Ah, é o seguinte, eu poupei as ovelhinhas, afinal o sacrifício para o Senhor, e trouxe o rei junto, não matei o rei. Olha aqui o rei, vamos humilhar o rei, como ele fez, como eles fazem. Segunda reprimenda de Deus, e Deus tira, por causa disso, as duas coisas, essa desobediência clara. Até o Samuel traz uma palavra, disse: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, com essas duas coisas, uma coisa clara, que Saul, embora sendo rei, quebrou com Deus, desobedeceu no seu coração, com pressão ou sem pressão, uma rebeldia se mostrou, se achou que era o rei, Deus passou o reino dele. Depois disso é que ocorre essa situação. No versículo 38 que nós lemos, Saul vestiu a Davi a sua armadura. Queridos, na batalha de Deus, nas nossas lutas, nós jamais podemos vestir a armadura de Saul. Nós jamais podemos vestir a armadura da nossa natureza terrena. A batalha é uma batalha espiritual. Não se reveste para a batalha espiritual com a natureza. Saul colocou uma coisa visível nele. Eu acho que até deve ter ficado... A palavra fala que ele não soube andar, ele ficou assim, desconfortável. Colocou um capacete. Saul fez o que ele conhecia. Olha, batalha, o cara é grande, então armadura nele, espada nele e capacete nele. Só que Saul tinha sido rejeitado. Então eu quero que vocês percebam que eu posso dizer junto, acho que o Espírito Santo confirma isso, acho, no nosso coração, que Saul aqui é uma atitude carnal. Alguém que começou bem, que podia ter o reino confirmado, mas por atitude dele, de rebeldia, de se achar que era alguma coisa, porque Deus o tinha escolhido rei em Israel, ele perde esse direito, ele reparte o reino, mas ele naquele afã de guerreiro natural, ele quer vestir Davi com uma veste natural. A nossa batalha é espiritual. Não se veste com atitude carnal. O nosso velho homem está sempre querendo usar a armadura da experiência. Vocês já viram isso? A gente passa por algumas situações, a gente tem uma experiência. Então a gente, quando a situação vem para alguém ou para nós mesmos, a gente, já sei como fazer. Já sei como fazer. E a gente às vezes nem ora, nem pergunta se Deus tem outro caminho. A gente já sai e bota uma armadura e se que venha um gigante. E aí muitos de nós depois corremos e dizem, mas eu fiz tudo certo, Deus agiu assim, o que está acontecendo? É a nossa experiência sem a direção do Espírito Santo. Também a gente quer usar o capacete das ideias próprias. A Escritura fala assim, tá bom, mas vamos colocar no contexto. Isso aqui é o tempo de Jesus. Agora são outros tempos. Então a gente começa a usar o capacete, a nossa mente, com nossas ideias próprias. O que vai acontecer é que quando as batalhas acontecerem, nós vamos ficar desnorteados. Vamos ficar confusos e vamos, possivelmente, sucumbir nessas batalhas. A gente pode também usar a couraça dos nossos conhecimentos e dos conceitos adquiridos do certo e do errado, herança lá de Adão. Eu sei o que eu faço. E aí o que acontece? Quando nos revestimos dessa armadura, quando Saul quer revestir Davi, ele se sente mal, porque essa armadura natural não cabe em Davi. Queridos, essas coisas, por causa de Cristo, não cabem mais em nós. Não há necessidade disso. Não cabe, não andaremos bem e não precisamos disso para vencer as batalhas. Aí Deus me levou assim, qual foi a atitude de Davi? Aí eu vi o finalzinho do versículo 39 que eu deixei de propósito, não li para ler agora com vocês. Olha o que o Davi falou, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Homens e mulheres de Deus não devem se acostumar, devem sentir mal de usar os seus conhecimentos somente humanos, a sua coraça dos conceitos e das experiências que deram certo para enfrentar as coisas espirituais. Nós somos agora, seres onde o Espírito Santo habita. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. As nossas batalhas são as batalhas que o Senhor dos Exércitos vence. Ele deixa a gente participar e passar por batalhas. Não sei explicar porque alguns têm batalhas curtas e outros têm batalhas longas. Hoje eu não posso explicar, mas eu sei que Deus tem um motivo para isso. Batalhas acirradas. Batalhas não tão grandes. Batalhas de anos. Batalhas de semanas. Mas todos nós não devemos nos sentir confortáveis quando nós estamos usando do nosso conhecimento, da nossa razão, para enfrentar essas batalhas. Isso que vem contra nós. Essa é a atitude que homens e mulheres devem ter no coração. Não se incite bem. Homens de Deus e mulheres de Deus têm que dizer assim, não posso andar com isso, pois nunca usei. Eu quero que vocês vejam como é forte isso. Vamos abrir o Novo Testamento no livro de Mateus, no capítulo 16. Essa situação de revestir a gente do velho homem é uma coisa muito forte. Por isso que nós temos que saber que estamos mortos em Cristo e ressuscitados em Cristo Jesus. Quando nos batizamos e saímos das águas, nós morremos, nosso velho homem morre, e quando saímos das águas, estamos ressuscitados. Uma nova vida. Mateus 16, capítulo 21, nós conhecemos, foi quando justamente Jesus está falando da sua morte, e diz assim: desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, pois tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Não parece aqui Saul dizendo assim: Davi, bota essa armadura, o problema é grande. Bota essa couraça, é minha couraça, eu sei que funciona. Bota o meu capacete, eu sei que ele é bom. Usa a minha espada, é uma espada vitoriosa. Te veste, Davi, do natural, para enfrentar o espiritual. Davi diz: não. Pedro, chamando Jesus à parte, diz: não, Jesus, não faz isso contigo. Qual foi a palavra que Jesus deu? Arreda, Satanás. Atrás da palavra de Pedro, havia um diabo trazendo uma expressão assim, né? Coitadinho de Jesus. Olha aí, Pedro, o mestre vai morrer. Ele está avisando que vai morrer. Sabe, o diabo sempre quer fazer com que a gente se vista do Saul, se vista do homem que já foi crucificado. Não deve ser isso na nossa vida. Que atitude a gente tem que ter? No versículo 39, voltamos lá para o nosso amado 1 Samuel 17. Hoje a gente está indo para lá e para cá. Existe uma expressão no finalzinho do versículo 39, chave, que eu queria lembrar para os irmãos como sendo um dos pontos nessa noite. Primeiro, que a gente não deve andar com as coisas carnais. Nós não vamos ser vitoriosos. Deve nos incomodar isso, assim como incomodava Jesus. Segundo ponto, quando isso acontecer, e eu dou de cara comigo às vezes isso, vamos ser francos, né? Às vezes eu estou vestido de Saul. E ainda pego o cavalo do Saul, ainda, e a carruagem dele, dou uma volta ainda. Sabe que a gente gosta de Saul? Saul é um cara bonito. A gente gosta de Saul. Gosta de ser elogiado, paparicado. Não que a gente não possa elogiar o irmão, amar, animar, a palavra fala isso. Mas às vezes nós ficamos assim, com uma necessidade, como se Deus não fosse a maior coisa para nós. E a gente, tchan, se veste de Saul. Quando a gente se descobrir vestido dessa forma, trazendo o velho homem, o que eu devo fazer? Foi o que o Davi fez ali, ó. 39, a última frase. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vocês imaginam, queridos, se eu fosse convidado para um casamento? Até nós somos um casamento agora e eu não fui de terno no segundo casamento, fiquei lá atrás. Os irmãos olharam: outro não está de terno? Eu digo: não, não estou de terno. Até brinquei, hoje eu estou disfarçado aqui. Mas você imagina, eu estou num casamento. Os irmãos convidam: Tom, vai lá e recebe os noivos, dá uma palavra, digo, tudo bem, com maior alegria. Vem de terno, bonito, camisa passada, gravata, e aí usando 2 pés de pato de natação. A começar com o presbitério, não vai deixar eu chegar perto. Ô, Tom, vamos conversar, glória a Deus. Eu sairia assim de fininho. Mas imagina, entre os noivos, todo mundo, o pessoal vira tal Tom com uma máscara de mergulho, terno, bonito, cabelinho com gel, máscara de mergulho, snorkel e pé de pato. Né? Ia ficar elegante. O que é isso? Deus me falou que nós queremos, às vezes, andar assim. Nós queremos andar revestidos de Cristo, porque a palavra fala que quem se batizou em Cristo, de Cristo foi? Amém. Aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo foram? Amém. Mas acontece que se eu não tomar a cruz cada dia, eu vou estar colocando pé de pato, óculos de natação, óculos de mergulho e snorkel. Os mais velhos podiam pensar assim, um escafandro. Não sei se você sabe o que é um escafandro, né? Era a primeira roupa de mergulho, grande, com aquele negócio de metal, assim, que a gente nem sabia quem estava dentro. Enchia de ar tudo. Hoje é mais moderno. Mas sabe, tem irmãos, e às vezes todos nós, eu me incluo, nós estamos andando em Cristo, fomos revestidos de Cristo, mas estamos dando um pulinho para o lado do Saul. Estamos andando em algumas coisas com vestimenta, com atitudes, com pensamentos naturais, que por Deus já foram dito que não servem, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Jesus providenciou tudo. Ele me levou ao batismo e eu morri. O meu velho homem foi crucificado e está ali, morto. Não tem mais nada que ver comigo. E eu ando ressurreto. Mas parece que a gente gosta de revirar umas coisas. Meu pai dizia assim, a gente gosta de fuxicar algumas coisas antigas para usar de novo. Quando Deus, em Jesus, me deu uma nova vida. As batalhas, as dificuldades são vencidas porque Cristo está em mim. É Ele que é o vencedor. A gente tem que cuidar, o diabo sempre tenta usar a nossa carne. No versículo 45, se vocês olharem desse capítulo, há uma coisa chave também. Primeira coisa, então, é não usar as coisas do velho homem. Segunda coisa, se eu descobrir que estou usando, eu devo tirar fora. A terceira coisa diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi tinha uma experiência, leão e urso. Para que servem as nossas experiências, queridos? A nossa experiência, ela serve de baliza, sinal, para que eu dependa de Deus. Se eu colocar os meus olhos numa experiência que até Deus me trouxe, bem-sucedida, eu corro o risco de tirar os olhos do Senhor e colocar na experiência. Vocês imaginam Jesus curando todas as pessoas, fazendo barro no chão e colocando nas pessoas? Por que ele fez isso? Porque ele não disse assim, vai em paz, está curado, como ele fez. Por que que ele disse, levanta, anda e pega a tua cama? Não deixa a tua cama aqui. Leva a tua cama junto. Por que que ele não disse, levanta e anda? Por que que ele disse, vocês vão e se mostrem aos sacerdotes? Alguns irmãos sabem o porquê disso. O Espírito Santo fala com vocês e vocês até poderiam aqui explicar o porquê dessas coisas. Mas o que eu quero dizer, amados, que são, não podemos ficar na experiência. Uma vez, deixa eu contar uma, eu tenho pedido para o Senhor para contar as coisas que acontecem comigo só em última necessidade. Então, como foi um furo, eu vou contar. As coisas boas ficam registradas lá no céu. Eu cheguei de uma reunião de sábado, numa reunião de segunda-feira, no tempo que tínhamos a barraca lá na chácara. Tínhamos uma barraca muito bonita, cheia de pó quando nós ficávamos lá dentro, mas era muito bonita. Era uma beleza. Os instrumentos, as pessoas ficavam tudo transformados. E naquela noite eu cheguei e os irmãos estavam dando o aviso, olha, vamos, o toque de recolher é meia-noite, e vamos assim, assim. Aí eu cheguei lá, me lembro que eu cheguei cansado, e a última palavra que o irmão estava ministrando, ele falou assim, olha, vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos ter uma boa noite. Aí o Espírito falou assim, pergunta para eles se eles querem ser cheios do Espírito. Aí eu olhei para o irmão me olhou, posso falar uma coisinha assim? Não, não, pode, pode. Os irmãos já estavam guardando as Bíblias e tudo, né? Eu falei assim, o Espírito falou para vocês, se vocês querem ser cheios do Espírito. Amém, amém, amém. Todo mundo disse amém, né? Aí eu vi o Espírito falando de novo. Fala para eles levantarem as mãos e glorificarem a Jesus. Eu falei, irmãos, vamos levantar as mãos e vamos glorificar a Jesus. E aqueles jovens levantaram as mãos e começaram a glorificar a Jesus. O que aconteceu, irmãos? Foi uma coisa que eu não tinha visto ainda. A impressão que eu tinha é que alguém começou, eu estava longe deles, não tinha ninguém perto deles, nós estávamos orando ali. A impressão que eu tive é que alguém começou a empurrar eles, assim, do comecinho aqui da reunião, até lá o fundo. Eu me lembro de dois irmãos que estavam sentados num banco, simplesinho, assim, com as Bíblias. Eles caíram para trás, no banco, ficaram sentados com essas Bíblias. Não deu tempo de tirar a Bíblia. Um irmão foi falar comigo. E estávamos orando ali, o irmão se desmanchou, assim. Eu nunca tinha visto uma pessoa, assim, esvaziar como um balão, assim. Parecia que não tinha osso. Foi uma alegria de Deus. Porque isso Deus estava se movendo, mas o que acontece depois... Porque cair, queridos, é cair. Se eu levantar igual, não adiantou nada. Os irmãos foram e começaram a orar. Apareceu um diabo no meio da reunião. Às 2 da manhã, e vá a oração, e aquele diabo não saía daquela pessoa no meio do retiro. E sai. Até que saiu. O que eu fiz? Eu olhei a experiência, que foi para mim marcante. Num encontro depois, os irmãos estavam orando, eu digo, senti-se um mover do coração, de ah, vamos ser cheios do Espírito. Só que o Espírito não falou nada, não disse assim, fala para eles, pergunta para eles, levanta a mão. O que, que eu fiz? Eu fui na experiência, moça. Eu falei, irmãos, vamos ser cheios do Espírito Santo. Aquele amado grupo de discipuladores disse, amém. Eu digo, levantem as mãos, queridos. Os irmãos prontamente, aleluia, não sei quem é que estava lá, tá, mas não levanta a mão agora. Ah, começaram a levantar as mãos assim, eu digo, agora Deus, só para aqui, Senhor. De novo, agora com poder. Fechei os olhos, né? Senhor, derrama, nós te amamos, derrama o Espírito Santo. E abri um olho, abri outro olho, os irmãos... Eu digo, é? Isso é olhar para as experiências, sem depender do Espírito Santo. O que que Davi fez, que eu tenho que fazer também em vocês? Ele tinha uma experiência de enfrentar o leão, pegou pela barba, matou, pegou o urso. Mas essas experiências, eu creio no meu coração, que elas balizavam para assim, Davi, tu depende de Deus. Quando ele sai sem nenhuma armadura, pega as pedrinhas e diz assim, tu vem contra mim, e aquele... E ele diz, tu vem contra mim com espadas e lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E tem mais, hoje tu vai cair e eu vou cortar a tua cabeça. E o cara deve ter... E ele... E Deus direcionou aquela pedrinha. Davi não era ruim de funda, viu, queridos? Mas Deus direcionou aquela pedrinha no lugar certo. O problema de 2 metros e 97 centímetros tombou. E ele foi lá, pegou a espada e disse, não vai levantar. Se ele servisse do natural, ele talvez fosse como Saul. Imagina, todo desengonçado, aquela armadura, ia ser um alvo fácil. Mas ele dependeu de Deus. Essa experiência balizou, a vida dele foi balizada para Deus. Aí Deus me disse assim, e agora então vamos ver em Efésios capítulo 6. E eu quero terminar lendo com isso. Lendo isso com os irmãos. Primeiro, nós não devemos usar as coisas naturais. Segundo, se estamos usando, devemos tirá-las fora. Bem, queridos, as experiências são boas, mas nos balizam para Deus. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto mais, amados que estão ouvindo a palavra, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, coloquem outra roupa, se vistam de novo de toda a armadura de Deus, que é o próprio Cristo, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estais por firmes, cingivos com a verdade, vestindo-os da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vocês viram que todas essas citações aqui, nenhuma delas aparece como aparece a armadura de Saul. Que cor é a armadura de Deus? Podíamos dizer sangue, vermelho. Mas que cor é a couraça da justiça? Ela não aparece. Mas Jesus é a nossa justiça. Eu tenho que andar, se eu conheço, ele tem que andar como ele andou. Se eu pecar, eu tenho advogado junto ao Pai. Se eu disser que não tenho pecado, eu estou fazendo Deus mentiroso, eu erro. Então o que eu tenho que fazer? Não é que eu vou ficar pecando assim, não, eu quero santidade. Vou buscar isso. Mas isso não aparece. O orgulho aparece. Isso é interno. Que cor, ou que... Aqui não fala como é que é o capacete da salvação, se é de bronze. Alguns irmãos poderiam trazer alguma coisa sobre isso, mas são coisas que nós não vemos. As coisas que nós não vemos dependem da fé. Essa armadura depende de fé. Aqueles que foram batizados, Colossenses 3:27, o Telmo sempre gosta desse versículo, eu também gosto. Colossenses 3:27, aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos, saiu o velho homem. Efésios 4:20, diz no sentido que eu trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano. Tira isso fora, queridos. 2 Coríntios 10, 4 fala que as nossas armas não são carnais. Deus falou para mim um detalhe nessa armadura sobre o capacete da salvação. Não só uma salvação do inferno, longe de Deus, da ira de Deus, mas uma salvação da nossa mente, uma mente renovada, Confere com as escrituras lá em Romanos 12, 2. O capacete do Senhor, a unção de Deus, a vida de Cristo, cobre minha mente. Porque aqui é um dos maiores campos de batalha, se não o único campo de batalha. Porque é na minha cabeça que eu tenho sentidos de ver, de ouvir, de falar, de gerar. É os meus olhos que estão na minha cabeça que veem o gigante. São meus ouvidos que estão na cabeça que veem os passos do inimigo. É minha boca que está na cabeça que fala às vezes como eu falei isso. Capacete da salvação. Renovar nossa mente. Porque nós temos a mente de Cristo. Vocês viram quantas vezes aparece nesse capítulo 6 a palavra toda? No versículo 11, fala de toda a armadura de Deus. Olha lá, toda. No versículo 13, também fala, tomai toda a armadura de Deus. Queridos, toda, tudo, não dá para tomar um pedaço da armadura. Então, amados, meus amados, queridos, vocês e eu precisamos, primeiro, saber que o velho homem sempre quer usar a armadura natural, do conhecimento, para aconselhar, para reagir. Depois, quando nós descobrimos o que está acontecendo, nós vamos tirar fora essa armadura. Porque eu sou revestido de Cristo. Imagina aquele cara na festa de pé de pato. Depois, eu tenho que ter esse revestimento diário. Agora, como é que eu vou me revestir diariamente? Só se diariamente eu for a Cristo, no sentido de comunhão com Ele. Eu estou revestido, então, hoje, assim como ontem, assim como amanhã, eu não vou dar ocasião à carne. O velho homem morreu. E esse processo é que nós temos que relembrar os mais velhos. E esse processo é que temos que aprender os mais novos. É um processo contínuo de morrer cada dia. É um processo doloroso. Abrir mão de algumas coisas, pelo menos para mim, é doloroso. Não gostaria. Mas quando eu faço isso, eu me revisto de Cristo, fui batizado, essa vida que existe em mim, que foi colocada por Deus em mim no batismo, se manifesta, as vitórias vão chegar. Amém, queridos? Senhor, nós queremos, todos nós não queremos nada de errado, mas nós queremos a Ti. Nós queremos a Ti. Nós não queremos andar, Senhor, como o velho homem, nos seus conceitos, que até foram vitoriosos em uma outra época, mas nós queremos andar, Senhor, na novidade de vida, deixando as coisas que para trás ficam, Senhor. Nós queremos despojar do velho homem e nos revestir de Cristo cada dia. Senhor, obrigado porque nós, quando fomos batizados, nós somos revestidos, tomamos uma outra vida, uma vida, Senhor, não foi só uma roupa, fomos revestidos de uma vida, agora no interior e no nosso exterior. Senhor, há uma armadura que é o próprio Jesus, da verdade, Senhor, da palavra, da fé. E nós queremos, Senhor, se Tu fala para nós revestirmos, é porque nós temos tendência de não nos revestirmos disso. Então eu quero, junto com meus irmãos, pedir misericórdia e que Tu nos revista cada dia. Senhor, e quando isso, quando a gente andar para o lado errado, Senhor, das coisas da armadura, natureza, das coisas do velho homem, Espírito Santo, continua falando conosco, nos dando um incômodo, Senhor, de não andar certo isso não está certo, isso não é para mim. Abençoa meus irmãos e a mim, Pai. Os mais antigos, Senhor, os mais jovens, nós queremos andar revestidos de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Há um irmão aqui, não sei o nome dele, mas há um irmão aqui que está fazendo seus negócios com uma velha armadura. Mas está fazendo mesmo. Deus não quer isso. Não pode te abençoar. Muda de atitude. Amém? Não sei, mas a gente às vezes erra, viu? Mas, meu irmão, uma palavra de amor para ti. Não faz isso. Muda de atitude. Amém. Podemos ir, queridos, nos abençoar, esses renovados em Cristo, aleluia, revestidos de Cristo. Vamos saudar Jesus, um salve de palmas, amados. Aleluia! Uhul!